Aí, guerreiro, o bagulho é louco, tem uma zona. Porque o time reunido só tem monstro cabuloso. Que domina a cena, bagulho do cinema. Porque o time reunido só tem monstro cabuloso. Total drama. Aí, guerreiro, um passo à frente pra batalha, se apresente. Combatente, nunca ausente, sempre na linha de frente. Agora entende, palavras ácidas corroem mentes que de repente se voltaram contra a gente. O submundo é o meu mundo, drogas e dinheiro sujo, mulheres, armas, fitas cabulosas. Na sequência, luto, pô. Quantos que com nós já desandou, não aguentou, no decorrer da caminhada abandonou. Espera aí, por favor. Cotidiano é guerra, mas quero paz e amor. Dentro dos corações que se encontra mutilado, encarcerado pelo próprio medo, aqui sou exilado. Eu sei bem, é triste ver as lágrimas rolar. Eu procurei por todo canto, onde será que a paz está? No frio do cemitério, no calor da liberdade. E a justiça aqui é falha perante a desigualdade. Eu sei que é falha, por isso o crime não admite falha. Antes que a guilhotina caia, cê morra na praia. Tipo vários que entraram no bang por emoção. Redução, resultados, corpos queimados no chão. É dia após dia, é noite após noite. A morte vem de ponto 40 e não com a foice. Fim de história, simples, sem status, sem glória. Apenas sangue derramado e mais uma mãe chora. Quantos de nós já se foram? Quantos de nós ainda vão? Quantos de nós que se encontram? Preso nas grades da solidão. Quantos de nós já se foram? Quantos de nós ainda vão? Quantos de nós que se encontram? Preso nas grades da solidão. As fita louca continua, mundão afora. Enquanto os boys sorri, as favelas chora. Lágrimas de sangue derramado no calvário. E o ódio toma conta de coração amargurado. E é embaçado viver nessa selva tenebrosa, de fitas cabulosas, de cenas monstruosas. E o que sobra? Apenas mais um corpo jogado na rua. E as lágrimas que ofusca o brilho da lua. Ai, tiozão, na escuridão, nós já vive, né, de hoje. Varando as madrugadas, vejo os moleque no doce. E no comércio, atividade nas esquinas, só maldade e olhar desconfiado sob o capuz da trairagem. Vai saber quem que é, de repente quer o quê? Pegar um pra fumar, se pra tomar o poder. E tem que ser firme e impiedoso no comando, que explode crânio pra ganhar o conceito dos mano. Vixe, tá tudo estranho, o clima tá tenso. No momento o que peço, vários que tá no veneno. Contra o vento caminhando, de cabeça erguida. Bem louco na trilha, os ferros na cinta. Não sei não, se chega até o final da missão. Se a mente continua nas grades da solidão, então eu te pergunto, pra que tanto ódio? Se a paz vale mais pra poder subir ao pódio. Quantos de nós já se foram? Quantos de nós ainda vão? Quantos de nós que se encontram? Preso nas grades da solidão. Quantos de nós já se foram? Quantos de nós ainda vão? Quantos de nós que se encontram? Preso nas grades da solidão. Pensa no futuro como? Olha a situação que eu me encontro. Se não fosse meu apetite, ainda tava nos escombros. As sombras, na margem de tal sociedade. Hoje seu filho vê até mim implorar por cá que eu me criei. Sozinho ninguém nunca me deu nada. Eu travei, derrotei os inimigos na batalha. Então não vem com a sua hipocrisia ilusória. Nas ruas do mundão sou eu quem escrevo as a minha estatísticas história. Estatísticas mostram que não passam dos 30, jovens terroristas das periferias. Confronto com polícias, treta de quadrilhas, campos de concentração que destrói família. Em silêncio, olhe quantos restaram ao redor, conto nos dedos. Quantos tiozinhos com suor escorrendo pela face, cansados pela idade, mesmo na mediocridade mantém a humildade. Palavras comoventes, mas não enchem barrigas. Eu que não carrego pente, aí sim vira estatística. Imagina tipo eu, quantos mil aqui não tem estágio. Agiando no crime, crescendo nas febem, se formando nas cadeias. Pra muitos faculdade, das aulas absorvem sofrimentos e maldades. Pra mais tarde, voltar pro mundão com diploma tipo Tyson. Mandar o sistema pra lona. Quantos de nós já se foram? Quantos de nós ainda vão? Quantos de nós que se encontram? Preso nas grades da solidão. Quantos de nós já se foram? Quantos de nós ainda vão? Quantos de nós que se encontram? preso nas grades da solidão. Quem tem a mínima noção vai entender, ladrão. Pode saber que o Brasil vai estrupar. Permaneça livre, mesmo dentro da prisão. Os pensamentos não tem grade, ladrão. Pode apostar. Andando contra o vento, vou vivendo o clima tenso. Grupo do solidão. Tamo junto e a cruz que brilha no alto da igreja protege a família carcerária nas cadeias.